Thank you. الله أكبر. أنا مش عارف أنا ولا رايحين. الله الله الله الله الله الله الله. Oh, Love, love, love. وَمَا What's up?